afternoon. It's 4 o'clock in the Bay Area. You're listening to BBR on KXSFLP San Francisco. Hope you enjoyed our foray back into vocal music. We have some more today. And of course, next week is Carnival Saturday, so there's going to be a lot of samba. So tune in for that. Right now, we got some more vocal selections for you. A lot of Milton Nascimento today, some Gonzaguinha, some Nana Caymmi, and some Raul Seixas. But I don't want to give too much away. But let me remind you, support for KXSF is brought to you by Mr. Musichead, Los Angeles gallery devoted exclusively to the art and images of music from all genres. Mr. Musichead specializes in a variety of media, including paintings, photos, drawings, sculptures, prints, stands, concerts, posters. Their constantly evolving inventory reflects their passion for music and its legendary icons. You can order online or schedule an appointment to visit their Sunset Boulevard location at MrMusichead.com or follow them on Instagram at @musichead_musichead. That's it for me. Then we're just about ready to get started. This is a recorded show. Thank you for tuning in. You're listening to BBR on KXSFLP San Francisco. Time to throw out all those ratty t-shirts you've been living in for the past 16 months. Snag some new swag at the KXSF online store in partnership with Bonfire. Score shirts in a variety of colors and designs, including those from some of your favorite KXSF shows. Rep the best independent community radio station in the Bay. Go online now to kxsf.fm/merch and shop till you drop.

chave dele sou eu. Comigo não se acostuma e me segura do que sonhou. Eu adianto o seu lado e o pior pedaço dele sou eu. Só sei quando a gente se abraça, a paixão se ameaça. Fica sempre a ferida. Eu sei que o seu medo da morte não é assim tão forte como o medo da vida. Se é cedo, o café bem quente, o abraço morno, o banho de água fria. Se é tarde, a amarga dose, a canção, o prato em banho-maria. Quem sabe dele sou eu. Thank you.

sem eira nem beira me resta viver. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer. As longas conversas não servem pra nada, não cabem na boca palavras vazias, e eu fico calado contando carneiros, olhando no espelho as noites e os dias. Já não desespero, me ajeito sem jeito, me pego pensando que a vida é só isso. O som da cidade me nana e me mata. Sou caso perdido, vegeto sem viço. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer. Já não precisas mais voltar, pois na tua volta quase nada vais achar. Já não preciso de você, me fiz poeta inspirado no sofrer. For KXSF is brought to you by Babylon Burning, San Francisco's oldest screen printer, offering full-service screen printing for your band or company, located in San Francisco's Soma District at 63 Bluxome Street. Babylon Burning is a legacy business and has served the Bay Area since 1976. You can learn more about their website, babylontee.com, babylontee.com. And we're listening to some Clarice Werner. This track is one of those words that they say, well, the track title is one of those words they say doesn't really have a proper translation into English. Saudade, sometimes it's pronounced soldagre by those the non-lusophones out there. Before that, we had Hermes Aquino with Longas Conversas, Vanderleia singing the Gonzaguinha tune Palavras, Nara Leão, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, that's actually a Jovem Guarda classic readapted to the bossa nova style. We had Nana Caymmi with the Toninho Horta classic Beijo Partido, made famous in the voice of Milton Nascimento. We had Itamar Assunção with Popuri, Ouça-me, Joyce with, now known as Joyce Moreno with Banho Maria, and We opened with ZZ Posse with another Gonzaguinha classic. That was O Que É, O Que É. And we are all caught up. This week, we celebrate the 101st anniversary of the Brazilian Modern Art Week, aka Semana de Arte Moderna, which was an arts festival in São Paulo that ran from February 10th through the 17th. And it's supposed to mark the beginning of Brazilian modernism through a number of Brazilian artists doing modernist work during and before that time. And it defined and introduced it to Brazilian society. It was a pretty controversial event at the time. It took place at the Municipal Theater in São Paulo, included plastic art exhibitions, lectures, concerts, and the reading of poems. And it was started by a painter called Emiliano de Cavalcanti. In Brazil, he's actually better known as just de Cavalcanti, and a poet, Mário de Andrade. And they were trying to settle, finally, a conflict between the modernist movement and what they call the Brazilian Academy of Letters, who are more what they call academical, you know, and trying to follow the more traditional formats, you know, of sonnets and things like that. And it was supposed to be very divisive and open shall we say, controversial. One of the members of the academy, his name was Graça Aranha, actually went to the event and was ostracized by his colleagues. And it was very panned at the time. The main character in our sphere of interest would be the great Vila Lobos. And we should probably play some Vila Lobos in an upcoming show, so stay tuned for that. And I think this is pretty much all we have right now. This track is getting close to the end. We want to start our next segment. You're listening to BBR and KXSFLP, San Francisco. Support for KXSF comes from ChoochCast, the first sports talk show on KXSF 102.5 FM San Francisco. ChoochCast has expanded to Instagram, where you can follow Chooch on his journey across the globe at ChoochCast and at SkyChooch. For baseball hot takes and travel photography, ChoochCast and SkyChooch is where it's at. Thank you for supporting KXSF 102.5 FM San Francisco. Pai, boi, zebu, abada, congu, rabo de saia, na cru de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água. Há um diz que tem no balaio, tem também um som bordão, bordando som de dor e rolação. E diz um diz que viu e no balaio, viu também um pega lá no tomalá da cá do samba. Caldo de feijão, vatapá, um coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzer, linha de passe, chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, posso ler sereno em pé no chão. Bala candomblé e meu café, cadê? Não tem vai pão com pão. Já era tirolesa, o Garrincha, galeria, a Mairinque veio, vai dar pau se hoje em dia. Rola bola, é sola, é espola, cola, é pau a pau. E lá vem Portelas que nem Marquês de Pombal. Mal, isso aqui vai mal, mas um pro carnaval. Lights e sarongues, bondes, loiras, King Kongs. Meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, gata, resto, bata, jogo de cabeça e a lada. E quebra do nariz na cara do juiz. E aí? Fique na banheira ou jogue pra torcida. Feliz da vida. Toca de tatu, linguiça e pai, boi, zebu, rabada com angu, rabo de saia, taco de peru, lombo de porco com dudu, bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem no balaio, tem também o som bordão, bordando som, dedão, enrolação e diz, diz. Diz um diz que viu e no balaio, viu também o pega-lalo, tomalada, cá do samba. É do samba. Tomalada cá, e tomalada cá, e tomalada cá, e tomalada cá do samba. Senhor, me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar com você.

And here we are at 5 o'clock in the Bay Area. You're listening to BBR on KXSFLP San Francisco. We're listening to some José Roberto Bertrami, better known as the main keyboardist in Azimuth, alas, now no longer with us. This is Partido Alto number 2. We had Tete Espíndola with Pulsação das Águas, Belchior with Paralelas, Jane Duboc, Alguém Como Tu, Javan with Cerrado, and we opened with Eliza, Linha de Passe. She's an artist I don't know very well. I picked her album up kind of by taking a chance, by looking at the backup musicians. That's a good way to check and know if an artist is worth checking out or not. And one of the artists on this record happens to be the great guitarist Romero Lubambo, who I think, in terms of his career, is better known as the guitarist with Astro Gilberto. I think he is living in the States now. His song called Trilho da Paz is that in the East Coast area. And we are all caught up. Let me remember before we start our next segment, that's what KXSF is brought to you by City Beer Store. Community-based gathering spot to sip a beer while you browse the shelves. Since 2006, City Beer Store has been at the forefront of the craft beer movement and now features a full-service kitchen alongside the bottle shop and their curated craft beer menu. There's plenty of seating and outdoor patio and fine wines inside as well. City Beer Store is located at 1148 Mission Street between 7th and 8th, and you can find them online at citybeerstore.com. And that's it for me right now. Let's get started with our third segment, listening to BBR, KXSFLP, San Francisco. We know you, and we know you're out there listening. Support KXSF by donating now at kxsf.fm. Every dollar goes straight into keeping SF Community Radio on the air, providing music and programming you won't find anywhere else. Live, local, and totally San Francisco. Support KXSF 102.5 FM by donating online at kxsf.fm. Thank you. Gerado, vou cantar no meu inferno. você ainda não sabe, agora vou te revelar que tu falarás, que tu falarás, que arerê, caô, que arerê, ó Deus do fogo da justiça. Olha lá, vai.

emoção. Balançou, provocou a melhor sensação, pois pegou em cheio o coração. Não foi no pé, não foi na mão, nem muito menos na cabeça, foi direto ao coração. Passou ligeiro pela boca, se embrenhou pela garganta e foi direto ao coração. O nariz desprezou, o olhar nem olhou pra chegar depressa ao coração. Não quis boquinha bonitinha, nem corpinho gostosinho, foi direto ao coração. E ali ficou, ponto final, se acomodou, achou legal. Pegou o pulso fundamental, reproduziu, batendo igual. Entrou no tempo, uma atração fatal. Batendo junto, batendo igual. No mesmo pulso, amor total. Com devoção. Demais, arrasou um redemoinho de emoção. Balançou, provocou a melhor sensação, pois pegou em cheio o coração. Não foi no pé, não foi na mão, nem muito menos na cabeça, foi direto ao coração. Passou ligeiro pela boca, se embrenhou pela garganta e foi direto ao coração. O nariz desprezou, o olhar nem olhou pra chegar depressa ao coração. Não quis boquinha bonitinha, nem corpinho gostosinho, foi direto ao coração. E ali ficou, ponto final, se acomodou, achou legal. Pegou o pulso fundamental, reproduziu, batendo igual. Entrou no tempo, uma atração fatal. Batendo junto, batendo igual. No mesmo pulso, amor total, com devoção. Thank you. And here we are, 5:30 in the Bay Area, listening to BBR and KXSFLP San Francisco. Support for KXSF is brought to you by Old Jerusalem, a small family-owned Mediterranean restaurant with beautiful heated outdoor patio. Old Jerusalem is 16 years in the heart of the mission. Their West Bank culture is a traditional spread of Middle Eastern delights ranging from lamb, matzah, shawarma, kebabs, to vegetarian dishes, falafel and homemade hummus, plus their famous dessert kunafa, made in-house or on a traditional cast iron griddle. You can check them out at oldjerusalem.co, not .com, C-O, or visit them at 2966 Mission Street in San Francisco. And so we are listening to some Luisa Velar and Ricardo Silveira live with the Milton Nascimento classic Maria Maria. We had Nau Azete with Atração Fatal, Itamara Curex, Mas Que Nada, very nice high-tech version there, Osvaldo Montenegro, Pra Lá de Paranoá, Marinês with Por Procissão, Gilberto Gil's tune Can't Be Bad, and we opened with Virginia Rodriguez, Deus de Fogo e da Justiça, and we're ready to start our final segment. You're listening to BBR on KXSFLP, San Francisco. KXSF 102.5 FM needs you. If you share our commitment to community radio and have time to volunteer your skills in organization, content creation, grant writing, fundraising, and local networking, just go to www.kxsf.fm, click on Become a Volunteer. We need DJs, music hounds, and technical types too. Volunteer now and help us keep real radio on the air in San Francisco. Você tão calada e eu com medo de falar. Já não sei se é hora de partir ou de chegar. Onde eu passo agora não consigo te encontrar. Ou você já esteve aqui ou nunca vai estar. Tudo já passou, o trem passou, o barco vai. Isso é tão estranho que eu nem sei como explicar. Diga, meu amor, pois eu preciso escolher. Apagar as luzes, ficar perto de você. Ou aproveitar a solidão do amanhecer pra ver tudo aquilo que eu tenho que saber.

eu não sou digna de que visites a minha pobre morada. Porém, se tu o desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração. Já se foi. Revejo nessa hora. estar sendo indiscreto, atrevido por perguntar. Segue, não segue teu partido, indeso do que vives, tua idade. Tens herança, carteira de identidade. Como é a paixão para você? Chega assim como quem nada quer. Outro cara vai dizendo como deve ser. Acharás que não tem nenhum sentido perguntar se lemes que mal comer tu tens lido e ouvido. É verdade que és dona da verdade. Deve bater à vontade. É mais que necessário saber, antes que possamos conviver, quem está querendo o que de quem. Itamar Assumpção, again, with Pesquisa de Mercado, Rio Conhecimento, Rio Conhecimento, Rio Conhecimento, Rio Conhecimento, Rio Conhecimento, Rio Conhecimento, Rio Bahia, na Boca do Sol, we had Flora Puri with Tudo Que Você Podia Ser, Momento Nascimento, Can't Be Bad, and we had Raul Seixas opening the set with A Hora do Trem Passar. BBR, that's Brazilian music program on the planet, airs every Saturday 4 to 6 p.m. right here in KXSFLP San Francisco. You can follow us on Twitter and Facebook, all that good stuff. Stay right where you are for an important presentation of Freeform. Of course, tune in next week for a brand new video. From then, my name is Will Crawford. Have a great week. Bye-bye.